olhar eu faço acontecer. Me apaixonei e tudo que é gostoso o coração quer bis. Cuida de mim, porque só com você eu posso ser feliz. Sedução, minha cabeça mesmo.